e com essa entrada solene, a Rádio Melodia FM passa a apresentar Questão de Sensibilidade. Com você, chegando, esse som que quer tocar hoje não só a música, mas quer principalmente tocar o mais profundo da sua alma. Sem dúvida, há uma razão muito especial para essa introdução. Por quê? Porque, na verdade, hoje é o primeiro dia da nossa semana. Neste primeiro dia, anunciamos um período especial. Exatamente, um período que nos convida à reflexão, que nos convida a uma interioridade mais acentuada. E por isso essa música, por isso esse clima, porque estamos começando a Semana Santa. E a exemplo do ano anterior, da Semana Santa do ano anterior, nós teremos uma programação especial. Com música mais sensível, com uma música que nos toca de fato internamente, que nos convida a essa reflexão. E é esse o foco, é essa a proposta, é essa a viagem para esta semana. E eu o convido a estar comigo, você que é o nosso companheiro de todas as noites, neste horário, das 8 às 9, de segunda a sexta-feira. Thank you. E agora o meu boa noite direto para você, meu companheiro, minha companheira de jornada todas as noites, nesse horário que eu sempre brinco, o horário contramão, o horário da novela, o horário do jantar, o horário do jornal, mas você diz não e está aqui comigo, e isso é muito bom. E por isso mesmo nós tentamos fazer uma programação bem especial que possa agradar não só o seu ouvido, mas fundamentalmente a sua emoção, a sua sensibilidade, porque é essa a visão que temos e é essa a razão do nosso programa. E eu aqui então, trazendo esse abraço, Renato Tavolieri Filho, tenho uma sugestão. E eu pensei o que poderia ser enriquecedor, além de tudo aquilo sensacional e tão mágico que a música nos proporciona, o que mais nós poderíamos ter que pudesse enriquecer e aprofundar esse sentimento, essa reflexão, este momento de balanço de tantas coisas, seja na nossa vida, seja no mundo, seja no que for que represente a questão humana, o ser humano de hoje, o ser humano que somos, o ser humano que temos sido. Então eu faço um convite à reflexão de alguns aspectos. E hoje o primeiro deles seria falar sobre a questão da natureza, relação nossa, individual, minha, sua, de vocês que estão aí me ouvindo, e a relação do homem em geral com o que nós chamamos de natureza. Fica aqui o convite, enquanto essas músicas tão sensíveis continuam a tocar, a nos tocar. Straight in a desert, a highway. Eu não pretendo, nesse momento pelo menos, ou no dia de hoje, já que a nossa introdução e a música que está tocando hoje, ela é muito especial, então eu não pretendo fazer um comentário mais crítico, apenas sugerir a importância daquilo que denominamos natureza. E praticamente eu diria que tudo que importa está relacionado à natureza. Eu, às vezes, fico um pouco preocupado com a visão que temos de que a natureza é aquele elemento que nós buscamos como uma fonte de lazer, como uma fonte de uso, de exploração. Então, você vai estar em contato com a natureza no fim de semana, na sua viagem, aí sim você lembra que existe algo que se denomina natureza. E você se esquece que a natureza, em primeiro lugar, ela está presente em tudo que existe, mesmo esse mundo tão material, tecnológico, científico, industrializado. Isso é uma natureza em segunda instância, sem ela nada disso existiria. Portanto, na verdade, mesmo que indiretamente, tudo que nos cerca é fruto dessa natureza que muitas vezes menosprezamos. Ninguém se esforça tanto para defender uma natureza ou lutar por ela como normalmente nós desejamos um bem material. Um bem material, seja o que for, um novo celular, um novo automóvel. E a natureza é apenas algo que você já tem como algo dado, porque você não paga, porque você não investe dinheiro, em termos. Porque, na verdade, já começamos a pagar pela água, a água potável, e tudo isso vem da relação que estabelecemos com a vida, com os elementos da natureza, porque não a privilegiamos e não temos por ela um respeito mágico, um respeito como algo quase que sagrado, como os índios sentiam e reverenciavam. Os índios, as culturas mais antigas que tinham todas as suas divindades ligadas à natureza. Em certo sentido, nós perdemos esse encanto, essa magia pela natureza. Ela virou muito mais um produto de consumo para viagens e outras coisas nesse sentido, mas a nossa relação direta e principalmente a lembrança fundamental, no meu entender, já que isto aqui é uma opinião pessoal minha e eu lanço aqui no ar, não para que você concorde comigo, até talvez para que você discorde, mas para que possamos ter um tema, possamos ter um momento de reflexão sobre um assunto tão fundamental. Porque muito da frieza humana dos dias que vão, do seu materialismo, desse seu consumismo desenfreado, é porque talvez ele tenha perdido a sua ligação mais direta, mais mágica e mais sensível, já que essa é a proposta do nosso programa, a questão de sensibilidade, essa ligação sensível e tão íntima do ser humano com a sua verdade maior, que é a natureza, a sua mãe natureza, porque é de lá que viemos e é o que somos. E parece que temos um prazer imenso em esquecer disso, em negar essa verdade, tentando recriar, como se fôssemos pequenos feiticeiros, uma realidade caricata, uma realidade material ligada a um valor que criamos, que é o dinheiro. Criar uma supra-realidade que, na verdade, não tem nenhuma força de sustentação, que vem dessa outra verdade maior que é a nossa origem, e nós a destruímos em nome de um valor muito, muito estranho e que nos deixa cada vez mais perdidos em nós mesmos. Fica aqui uma visão, é uma visão possível, não talvez a única, sem dúvida, mas é um momento de reflexão, não é mesmo? Não foi essa a proposta? Então aqui fica a nossa reflexão do dia de hoje. Oh, yeah. God, the Lord of hosts. Yet once a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake. And I will shake all nations. I shake the heavens, the earth, the sea, the dry land. All nations I shake. Shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Estamos hoje trazendo como tema musical, que é o que já está tocando aqui nos intervalos das nossas falas, o Messias de Handel. Essa gravação mágica e, sem dúvida, uma das mais tocadas durante a Semana Santa. Na verdade, em música, a Paixão de Cristo. E Handel foi realmente inspirado nessa composição que assume, no mais das vezes, uma apresentação com um número imenso de vozes. Essa gravação que eu estou trazendo para vocês é uma gravação especial. É uma gravação feita com um número mínimo de vozes. E ela tem essa característica, são, na verdade, vozes líricas especiais, muito, muito respeitadas no cenário artístico e no cenário da música clássica. E eu tenho um carinho muito grande por essa gravação, por ter esta característica mais íntima. E já que a nossa proposta é essa, de uma intimidade maior de você com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, porque antes de celebrarmos a Páscoa, que é a celebração da vida, em verdade, é a crença na ressurreição, no renascer, no superar o seu momento de perda do controle de si mesmo, nesse renascimento, nessa reflexão do sentido do renascer, na magia da vida que se recria e que se renova em propostas sem dúvida melhores e maiores e mais infinitas, que é o que se espera, esse convite a uma reflexão maior, sem dúvida é algo interior, é algo que nos faz estar mais ligados ao nosso interno. E esta gravação tem essa conotação mais delicada na apresentação, mais intimista. E esse foi o clima que quisemos escolher para a abertura da Semana Santa. Vamos deixar agora vocês ouvindo a magia do som de Handel e mais especificamente do Messias de Handel. E voltamos ao final do programa para nos despedir e desejamos a vocês que esse clima tão sensível, esse clima tão querido que nos acaricia a alma, esteja presente durante todo o tempo. Convidando-o, sim, convidando a você, você nosso ouvinte, você que nos acompanha sempre, a um momento de paz, mas também um momento de questionamento, um momento que o leve, sem dúvida, a uma possibilidade de renovação, de crescimento, de maior sensibilidade perante a vida e perante si mesmo. Shall purify the sun. Risen and upon thee, the Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. The girl of Benjamin, the boy is sure. Thank you. E o Questão de Sensibilidade de hoje trazendo o Messias de Handel nessa abertura especial para a Semana Santa. Infelizmente, o nosso tempo se acabou, passou, e nós aqui, com essa nossa reflexão, ficamos apenas com uma certeza e com uma promessa. Amanhã, no mesmo horário, continuamos essa proposta, continuamos essa nossa viagem adentrando a beleza e a magia e essa possibilidade de intimidade com as questões do hoje, com as questões de nós próprios que a Semana Santa nos traz. Um grande abraço, Renato, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até amanhã.